Gravando, né? E esse aqui é um Sudencast muito especial, porque é o primeiro Sudencast do Contos Acabados em que a gente vai fazer um top 10. Vai ser um top 10 muito frenético. Vai ser um top 10 idiota. Top 10 idiota sobre rixas idiotas. Sabe as rixas idiotas? Então, a gente vai fazer um top 10 sobre as rixas idiotas. Meu nome é Frederico Tales. Meu nome é Matheus Souza. Meu nome é Alexandre, vulgo Shrek. E esse daqui é o quarto episódio do Sudencast. O tema de hoje é Top 10 rixas idiotas. Matheus, opa, dá a sinopse. Sinopse: rixas idiotas são aquelas rixas desnecessárias, entendeu? Tipo, ah não, eu acho que eu prefiro o Dojo Cast. Ah não, eu acho que eu prefiro o Sudencast. E essas pessoas, a quem prefere DojoCast nunca mais quer ver a pessoa que quer ver, que prefere Sudencast. E quem prefere Sudencast não quer nem ver a cara da pessoa que gosta mais do Dojo Podcast. É nem isso? Pintado de ouro, exatamente. Mas o pior é que elas brigam por causa disso, sendo que elas podem ou gostar das duas coisas, ou ela pode gostar de uma só coisa e viver feliz. Não precisa discutir. Você pode gostar das duas coisas, você pode gostar de uma coisa e seu amigo gostar da outra e você não odiar o seu amigo. Ou você pode perceber que as duas coisas são completamente idiotas e que tudo e isso é idiota. Não gostar de nenhuma das duas. Vamos lá com o nosso número 10, o nosso top 10. Vamos. Eu fiz uma pergunta, porque vocês não respondem. Pode seguir a vida. Número 10! Nescau ou Todd? Alexandre, Nescau ou Todd? Cara, Nescau, velho. Eita, você viu que eu ainda confundi, né? Nescau. Eu prefiro Todd, mas também tomo Nescau. Eu prefiro Nescau, mas também tomo Todd. Eu acho que Todd serve pra uma coisa e Nescau serve pra outra, totalmente diferente. Não há razão de ter uma rixa sobre isso. Por favor, não brinque. Explique-se, Matheus. O Todd você usa no seu leite de manhã pra tomar um achocolatadinho gostoso. O Nescau você usa pra fazer brigadeiro, porque brigadeiro de Todd não presta. Olha aí. Bom, é bem convincente, mas eu vou falar que eu uso Todd pra tomar o leitinho gostoso de manhã quando eu acordo. Porque você odeia Nescau? Não, porque é a minha preferência. Quando não tem Todd e tem Nescau, eu pego o Nescau, ponho no leitinho quentinho também e tomo do mesmo jeito. Eu tomo... O que eu uso pra fazer brigadeiro? O chocolate do Frade. Meu Deus. Rixas idiotas. Nescau é o chocolate do Frade. Nescau é o chocolate do Frade. Qual é o melhor pra fazer brigadeiro? O chocolate do Frade. Eu acho que cada um tem o seu propósito. Que diabos é chocolate do Frade? Chocolate do Frade é aquele chocolate em pó que tem dois Frades se misturando assim. Nunca viu, que vem na caixinha vermelha. Que diabos é um Frade? Frade é um... Eu acho que é uma patente antes do padre. Daqueles é aquele caras... da Nestlé que tem os caras... Nestlé, é tipo um cara de... Vai mudando a letra? É o padre, é o Frade, é o Crade? Como não, é o Frade é, eu acho que é a patente do cara que... Da igreja que faz o brigadeiro. Aí... Ele tá falando tipo o velho do Quaker, é o desenho? É tipo a velha do é um que a embalagem é vermelha, assim, parece numa uma caixinha de médico, né? É, numa caixinha. Ah, eu acho que eu sei. Não, e ele não tem açúcar, por isso que é bom pra fazer brigadeiro, porque você mistura com leite condensado e ele não fica tão doce. Ele fica no ponto. Eu nunca comi o brigadeiro do Frade. Chocolate Frade. Só do compadre. Só do... Tem gente que fala chocolate do padre, mas elas confundem, porque frade e padre são coisas diferentes. Só do bispão, só do bispão. Que eu... Só do frade. Sou evangélico, nem consigo. Só como do papa, né? Chocolate quem é, do papa. Quem é evangélico toma o chocolate do bispo. É, quem é evangélico prefere Nescau. Prefere Nescau. Mas é tudo da Nestlé, dá na mesma, velho. É, partiu então. Ah, o Fábio. Aí, ó, é rixa idiota, né? Rixa idiota. Tudo da Nestlé, tudo é gostoso. É. É, você não precisa discutir isso. Tudo é bom e é isso aí. Pois é, resolvida a questão? Resolvida a questão, rixa idiota. Número 9 do nosso top 10, top rixas idiotas: Metallica x Megadeth. Pois é, porque assim, tá certo que o Mustaine, ele tocava no Metallica antes de formar o Megadeth. Isso. Ele foi chutado, cada um teve seus problemas, mas... Mandaram ele embora. É, botaram ele dentro do ônibus e... Sabe o que aconteceu? Não. Seguinte, o Mustaine, ele era alcoólatra. Quase todo mundo bebia muito, mas o Mustaine, ele bebia bem mais. Ele tinha problemas muito graves. É, aí o que aconteceu? Os caras pegaram depois no show, colocaram o Mustaine bêbado dentro do ônibus, que não era o ônibus pra onde ele ia. Deixaram ele lá e foram embora. Aí ele foi pro outro lugar, saca, velho? Foi pro outro lugar e ele, ué, onde é que eu tô? Imagina fazer isso contigo, então. Tipo, fosse na rodoviária com tu bêbado e te coloca no outro ônibus, velho. Então o Megadeth é uma banda da vingança, né? É quase isso. É quase isso. O Mustaine chegou e falou, vou fazer uma banda que vai ser melhor do que a Metallica. Esses putos aí. Aí o que que rola? Existem os fãs de Megadeth e existem os fãs de Metallica. Geralmente, os fãs de um não gostam da outra. É, eles... Mas qual o problema em ouvir as duas? O problema das duas bandas tá entre os integrantes, não eles entre os fãs. Eles estão lá, os dois estão ganhando muito mais dinheiro que você. E você, e tá você aí não com tem. Rixa. É. Burrice. Mas eles hoje, nem eles mesmo têm essa rixa entre os dois, saca? Eu acho que eles estão de boa hoje em dia. Eles tão... Cara, se me colocasse no ônibus errado, eu só ia me vingar, sei lá, ia continuar andando com a pessoa. Não, mas o pior é que eles quase não falaram depois com o Mustaine depois disso, e o Mustaine no... Como é que é o nome do Some Kind of a Monster? Não. Ah, eu acho que é no Some Kind of a Monster. O Mustaine, ele aparece no documentário enquanto o James, ele tá no internato, ele vai se tratar e tal. Uhum. Por causa que ele tá com problemas de estresse, um monte de coisa. Ele fica um ano sem tocar guitarra, o James Hetfield. Aí aparece o Mustaine pra conversar com o Lars e tal, e ele fala, poxa, eu acho muito legal eu poder estar aqui conversar com vocês hoje, mas a pessoa que eu mais queria falar, ela não tá aqui. Que era justamente o James, que tava fora. E ele fala uma coisa que eu acho super interessante, ele fala, apesar de eu ter montado o Megadeth ser uma banda de sucesso, eu sempre... Apesar de eu ter montado Megadeth ser melhor que a banda de vocês. Não, mas aí que tá. Aí ele fala, eu sempre sofri muito por sempre ver minha banda atrás de vocês. Sempre ver vocês ganhando vários prêmios diferentes. Ver vocês sempre nos top lists da mídia, sempre tocando nas rádios. Minha banda sempre ficando pra trás. Cara, a sombra de vocês. As duas bandas, elas são muito boas. Ele admite isso que o Alexandre falou. Mas eu acho que o Dave Mustaine ainda tem aquela vontade de ter tocado no Metallica. Ele deve se arrepender. Ele é super triste em não ter continuado, saca? Ele fala bem assim nessa parte também. Às vezes eu durmo de noite, eu fico pensando como minha vida teria sido diferente se eu tivesse continuado no Metallica. O que eu fiz tão de errado? É triste, velho. Vocês gostam de meu mal, velho. O que foi, Matheus? Como a minha vida seria melhor se vocês... Se não tivesse me chutado da banda. Cara, é tipo isso, velho. A minha vida teria sido melhor se vocês não tivessem me colocado no ônibus e mandado pra puta que pariu. Muito bom, cara. Muito bom. Mas enfim, querendo ou não, o Megadeth, ele saiu do Metallica, né? Isso, só que assim, ele foi criado por causa Só que a cada álbum do Metallica, o Metallica tenta fazer alguma coisa diferente. Às vezes faz merda muito cagada, às vezes faz uma merda não tão cagada, às vezes faz coisas geniais. O que Megadeth faz com que... continua sempre muito na mesma, né? Naquela coisa thrash metal raiz. Isso. Coisa que o Metallica começou assim e acabou saindo do trilho. É. E é por isso que muita gente prefere o Megadeth, porque ele nunca negou as raízes thrash metal isso. dele. Exatamente. Agora, o Metallica, ele já foi pra outros cantos, ele já mudou o sentido das letras já dele. Fez as coisinhas mais pop, mais coisas quebrada, mais comerciais, mais comerciais, entendeu? Ele já teve essa tendência também, o Metallica. Exatamente. Agora sim. Mas, velho, qual o problema das duas bandas terem rixas entre si e você, e os fãs não terem rixas entre si? Eles podem ouvir as mesmas bandas. É, ué, eu gosto muito de Megadeth, assim como gosto muito de Metallica. Inclusive, eu gosto mais de Metallica, mas por outros motivos, assim. É, eu prefiro Metallica também. Mas escuta as duas? Escuta as duas. Não tenho preconceito. Olha, o Alexandre, ele é um exemplo de pessoa... É um cidadão padrão. Cidadão que... Tem um exemplo de cidadão que deve ser seguido, né? É, velho, não existe cidadão modelo, né? Um cidadão modelo. O Alexandre é um cidadão modelo. Então, número 9, Richa Idiota. Caso resolvido? Caso resolvido. Caso resolvido. Richa Idiota. Esse número 8 é um caso muito legal, que eu acho que... Vamos ver. Parafernália X Porta dos Fundos. Pois é. Só tem um problema bem grave. Um problema. Problema. Ah, meu Deus, eu tenho um problema em falar com duas palavras. Com problema e com amostra. Com amostrar, é. Eu falo amostra, eu não falo mostra. É, enfim, tem um problema. Tem até no nosso vídeo também. Tem um problema. Porta dos Fundos? É muito melhor do que Parafernália. Parafernália é uma bosta. Não, é, mas problema, é exatamente essa, Rich. Não existe uma Rich, entendeu? Um é a Pixar. Não vou colocar aqui a Pixar, porque a Pixar é muito superior, né? Mas assim, numa divisão ali. Um é a Pixar, o outro é a DreamWorks, entendeu? Não tem... Não, mas sabe qual é o problema? A DreamWorks é boa. Parafernália não é bom. Um é a Pixar e o outro é o Vetor Zerinho. É, velho. Barriguinha mole. Barriguinha mole. É Pixar e barriguinha mole, velho. É Pixar e dolinho. Um é carros e o outro é barriguinha mole. Exato. Exatamente. Um é carros, outro é barriguinha mole. Porque Porta dos Fundos não chega a ser Pixar. Não é isso tudo. É bom, mas não chega a ser Pixar. É, mas assim, até como eles estão fazendo vídeo toda semana, é difícil você manter uma qualidade sempre. Cara, assim, Porta dos Fundos faz dois vídeos por semana. Faz dois, velho. Terça e quinta, toda semana. A gente faz um podcast por semana e ainda tá essa maravilha toda. Valeu. Exato. Porta dos Fundos faz dois vídeos por semana. Parafernália, eu acho que faz só um por semana e ainda assim não consegue fazer sketches tão bons. É. Eu não sei qual é o problema do Parafernália. Mas eu não acho um vídeo engraçado. Também não. O problema do Parafernália é que um dia um cara criou esse canal, né? O problema do Parafernália é que é o do Felipe Neto. Não, o Felipe Neto é maneiro, velho. Eu pago muito pau pro Felipe Neto, velho. Opa. Pode cortar o áudio do Alexandre. Vamos cortar o áudio do Alexandre. Não, o Felipe Neto, ele é gente boa, ele... Ele é gente boa, já troquei um papo com ele e tal. Chamo pra conhecer assim, a casa dele. Tem umas ideias que batem com as minhas? Não, ok. Não, olha. Mas ele é o dono da Parafernália e provavelmente ele que cria os sketches pro Parafernália e nenhum é bom. Eu acho que o problema é justamente esse. Deve ser a direção dos vídeos de sketch do Parafernália. O roteiro. O a direção, é o roteiro, o canal, quem assiste, tudo é uma bosta. Não, tem coisa muito pior. O Parafernália, ele é só muito ruim. Mas agora, quem gosta de galo frito merece a morte, velho. Não falei que eles são a pior escória do YouTube, mas... porque é o galo frito. É. Cara, mas eu acho que o problema do Parafernália estão nos sketches. Porque a Porta dos Fundos, eles fazem umas coisas... Hoje em dia tem umas produções muito bem feitas. Hoje mas tá as primeiras uma... produções não são... Não tá uma maravilha, não, Porta dos Fundos. As primeiras produções são super simples e o que manda é o roteiro, cara. É o roteiro. O exemplo que eu tenho... É aquele do chroma key. Aquele é um dos melhores e só tem um chroma key atrás. Só tem o chroma key e o cara... Chroma key atrás. É. Não é o roteiro, é a atuação. Eu acho porque não, o roteiro mas é muitas vezes... Quer ver um que é... Você tá falando como se a atuação salvasse o roteiro. Pra mim o roteiro é genial e a atuação ajuda. Não, quer não, ver, não, quer não, ver eu já acho um exemplo. Um pouco do contrário. Exemplo. Aquele vídeo que o cara vai cancelar a conta, e aí a mulher fala... É Anões em Chamas, né? Do Porchat, Anões em Chamas. Aquele vídeo é da Anões em Chamas, não é do Porta dos Fundos. É tipo, é pré-Porta dos Fundos. Não, pera, eu tô em dúvida. O Datin, né? O Datin, que ele tá pintado de azul, você tá falando? Não, não, não, gente. Tá falando do Porta dos Fundos? Tô. É um que vai lá o Gregório Duvier, aí ele vai falar, ah não, queria cancelar minha conta aqui e tal. Aí a mulher vai e fala, ah não, aqui no nosso sistema tá constando que você tá morto, entendeu? Sei. E aí, cara, é maior crítica, saca? Esse aí o roteiro é foda. Há uns sistemas, então, e aí no final o cara tá morto mesmo. Tipo, o roteiro é foda pra caralho. Exatamente, igual o do Chroma Key. Tem a Clarice. Eles têm cenário, eles têm um ator, tá? Que o ator ajuda. Os dois são ótimos. Que é o Porchat. É o Porchat e o Duvivier. E, cara, mas o roteiro, ele é muito mais legal. É divertido, né? De letra. Tá. Tem roteiros, ou no Parafernália, eles criam situações que dá pra fazer uma coisa muito boa. Só que o trabalho final não fica bom. Eles pegam um negócio e conseguem construir. Olha, a gente vai fazer uma crítica desse jeito, vai acontecer mas esse tipo de que coisa. Eu acho do Parafernália... Aí você assiste e você fica com cara de não, bosta. Acho que eles não pensam... Eles tentam tirar a graça vai... de uma coisa que não tem graça, entendeu? É uma coisa muito pra ser nossa. O Parafernália, pra mim, é como se fosse pra ser nossa. O Porta dos Fundos, eles tiram graça de onde? Da fonte. Da fonte da coisa que é engraçado. É um stand-up de sketch, saca? De sketch, é sketch na... Tem improviso, tem tudo. Por isso que eu acho legal. Tanto que... Não, mas uma coisa que eu acho super sagaz do... Que eu vejo que praticamente... quase quem criou isso foi o Porta dos Fundos. É mais ou menos o tédio que eles conseguem fazer, que seria uma coisa engraçada. Aquela conversa que você tá falando com alguém... E você não sabe mais o que dizer, você começa a falar mais baixo. Já percebeu isso? Já. Então, é aquela coisa, aquele isso. Caso, na verdade, é o constrangimento. Isso, né? Constrangimento, eles, né, Ted? Eles constrangem demais, e eles conseguem convencer. E eles convencem, você sente graça, tipo, só de ter aquele negócio. No caso desse número 8, você não pode gostar dos dois, só pode gostar do Porta dos Fundos. Na verdade, essa rixa, ela é idiota porque é um genocídio, é uma chacina, né? Não tem como comparar os dois. Nossa, a gente é ruim, velho. A gente tá... Mas a gente é sincero, né, velho? A gente não é ruim. Porta Parafernálias é ruim. E o Galo Frito é muito pior. Galo Frito é pior. Nossa, caso resolvido? Caso resolvido. Manchete! Samsung e Apple. Samsung, porque, na verdade, a Samsung com a linha de Galaxy dela conseguiu chegar a um número de vendas equivalente ou até superior ao de vendas de iPhone que a Apple faz. Por isso Samsung. Porque poderia ser HTC, poderia ser qualquer outro porque sistema Android. Porque em termos de funcionalidade, até quem gosta da Apple assume que a Samsung tem maior funcionalidade. Exatamente. Ou então iOS e Android. Pode ser assim isso, também. Exatamente. iOS e Android. Mas eu acho melhor o Samsung e Apple. Por causa dos aparelhos. Cara, essa é uma das fichas que realmente acontecem na internet. Quem é bonzeiro, mundo, fanboy, né, no mundo todo. Quem é fanboy da Apple detesta o cara que usa ali Galaxy S3 ou defende Android com unhas e dentes e vice-versa. O cara que ele defende o Android, ele não gosta de quem defende o iOS. E eu acho que eles têm seus motivos pra preferir o que eles preferem, mas não tem motivo pra se odiar. Não tem motivo pra se odiar, é exatamente esse isso. É o problema das rixas idiotas, né, velho? Porque assim... Você ter o seu lado, você escolher gostar de uma coisa preferir, tudo bem. Agora você criar você uma briga, você atacar, você ofender a pessoa aqui só porque não gosta daquilo que você gosta, esse é o problema. Esse é o problema, exatamente. Porque o que rola? Aqui, os dois casos. Android, mais especificamente nos celulares Galaxy, né? Da linha Galaxy, da Samsung. Da linha Galaxy S, né? Que é a da que linha Galaxy chega S, lá no... S1, S2, S3, que pega, que realmente eles que investem. Chega no iPhone. Eles têm aquela vantagem. Tem aquela vantagem de ser todo aberto, né? O Android, ele é um sistema operacional de código que ele é aberto, open source, né? Código livre, e que você é livre para você instalar o que você quiser. Então, se você quiser pôr emulador, se você quiser pôr música, você pode pôr de graça. Qualquer coisa que você quiser. Se você quiser modificar, se você for programador e quiser modificar o sistema, você modifica. Se você quiser pôr outro sistema no aparelho, você também põe. E essa, pra mim, é a grande vantagem de quem usa Android. Só que, por outro lado, os sistemas iOS, eles são sistemas fechados que funcionam muito bem. Até melhor do que o Android. É, eles funcionam muito bem. Tipo, tem tudo. Não menos problema. É, não, tem não. Tudo pra iOS. Você tem ali o iTunes, você tem o Você tem umas coisas muito próprias, né? Muito próprias e que funcionam super bem. Como, por exemplo, o iTunes pra mim é a maior vantagem de iPhone. Inclusive, eu já pensei em ter um por causa do iTunes, entendeu? Que ele funciona muito bem. Mas eu acho que também tem muita. Apesar de ter essas coisas mais profissionais, mais bem feitas até. Mas a burocracia e os preços eu acho muito altos, sabe? É, em contrapartida é tudo pago. Praticamente tudo pra iOS é pago. É. E mesmo os programas que são pagos pro Android e pro iOS, eles são mais caros no iOS. Isso, exatamente. Isso. Mas existe... E o WhatsApp, por exemplo, pra Android é gratuito, no iOS é pago. É, mas o WhatsApp você paga depois, né? Mas você só paga pra você ter a conta ou você paga pra... Pra baixar o aplicativo. Pra baixar o aplicativo. Ah, tá, você compra ele e já é teu, né? Não, você paga um real por ano. Um dólar por ano. Um dólar por ano? É. Ah, se bem que é um preço... Mas no Android você baixa e usa. É, mesmo assim não deixa não, você pagar. Não, o Android, depois de um ano, você paga um dólar por ano. É, isso. E no iOS você paga $2. É, já é direto. De cara, assim. É, de cara, exatamente. E, assim, você tem essas diferenças, entendeu? Mas, igual um caso que aconteceu, não tão recentemente assim, mas o Instagram era exclusivo pra iOS. E aí, quando anunciaram que ia ter Instagram pra sistema Android... A internet virou um inferno, porque todo mundo ficou falando, orkutização do Instagram. Qualquer pobre que tem Android vai usar Instagram. A gente vai começar a ver foto de muro pichado no Instagram. Cara, não é bem assim, sacou? Não é bem assim. Que é uma coisa que, realmente, os celulares Android, que não são da linha S, eles são mais baratos e muito mais gente vai poder ter acesso a esse tipo de celular do que iPhone. iPhone, é. E vai haver uma orkutização, entre aspas, com os softwares que tem nos dois. Mas, cara, isso é reiterização demais, você falar que não pode ter um software no outro porque vai ser orkutizado, porque não pode usar. Existe até essa... É como se fosse uma batalha... De dinheiro, né, cara? Parece que se você tem iOS, quer dizer que você tem dinheiro. Se você tem Android, mas você é exatamente você é da elite, exatamente isso. Mas é porque é exatamente isso. Mas parece se eu tenho você gasta mais dinheiro de propósito só pra você mostrar que é superior, quem é do iOS fala que quem tem Android é pobre. Só que, velho, um Galaxy S3 chegou a custar R$2.000. Que um iPhone. O Galaxy S4 tá mais caro que o iPhone 5. Uhum. Entendeu? E ele, em termos de hardware, ele é até superior. O iPhone, tipo, o Galaxy S, a linha, ela é reconhecida como ter a funcionalidade melhor que a da Samsung, que a da Apple. Que a da Apple, exatamente. Só que os usuários da Apple, eles são um grupo muito selecionado, entendeu? Isso. E isso influencia no preço também, tipo... Exatamente. Então você tem um atributo ali que um cara que usa um Samsung nunca vai ter, sabe? Mas porque, assim, a impressão que eu tenho... Mesmo que o Galaxy S5 ele tenha, sei lá, 256 MB de memória RAM, e o iPhone e o Galaxy S4 tenha 1 GB de memória RAM, eles vão ter preços equivalentes por causa desse grupo seleto que já é confiável, que vai pagar mais caro no Galaxy S5 então, ou que no acontece? iPhone 5, porque é iPhone 5. Então, o que acontece? São benefícios totalmente diferentes e as pessoas criam rixa idiota por motivo zero, sabe? Mas a impressão que eu tenho é de que a galera que tem o iPhone, às vezes, é tipo assim, parece que não é mais caro e eles deixam mais caro de propósito pra poder o cara que pagar mais Não é exatamente de propósito. Porque quando você vai formular o preço de uma coisa, você pensa em todos os benefícios. Qual é o benefício que mais se destaca no iOS olhando de fora? É o usuário selecionado. Então a gente segmenta e coloca num preço que é só essa galera selecionada que vai pagar, entendeu? Então é tipo deixar mais caro de propósito. Isso. Não, mas isso é o que forma a identidade do produto, entendeu? Ser mais caro. Então, ser mais caro. É isso mesmo, a identidade é isso. Você paga mais caro por um produto só pra poder você se sentir superior. E parece que quem faz isso se sente bem, entendeu? Eu paguei mais parece caro. Parece mesmo. Então, mas é exatamente isso. É, como eu é, quem tem essa análise mais por fora, que não prefere nenhum nem outro, ele vai olhar pelas especificações de hardware, ele vai olhar pelo que um oferece, custo-benefício, o outro, né? É o custo-benefício. Na verdade, é esse lance, sabe? Você olhando de fora sem preferir nenhum do outro, você vai olhar pelo benefício que você quer. Tipo, ah, não, eu quero maior funcionalidade, isso, ou eu quero participar de um grupo mais seleto de pessoas. Daí você decide qual que você quer e você... Eu vou explicar por que eu sou do Android, mas também não tenho nenhum rixa com quem é de iPhone, porque... Afinal, é uma rixa idiota. É uma rixa idiota. Mas por que eu escolhi usar Android? Porque pra mim é mais livre, entendeu? Eu posso conectar ele no meu computador e ele é como um pendrive. O iPhone, por exemplo, você tem que ter o iTunes instalado pra ele reconhecer e você poder comprar as músicas e passar, ou então passar as músicas no seu celular. Pra mim isso é muito inconveniente, entendeu? Pra mim é muito mais fácil eu ter o celular, né? E se eu quiser instalar qualquer coisa no meu Android, eu só passo pro cartão SD. Eu passo assim, ó, passo pro cartão SD, já tá lá. O iPhone eu tenho que pegar do iTunes, instalar, ou caso você queira alguma outra coisa que não tem... licenciado pela Apple, você vai ter que usar o jailbreak, desbloquear o iPhone, assim como você desbloqueia um videogame para poder usar as outras coisas. No Android você não precisa desbloquear. Você basicamente baixa, põe tudo que você quiser. A liberdade é bem maior. Você é livre. Você é livre inclusive para mudar de sistema. Tem como você emular Linux, tem como você emular Windows. No celular que é Android, entendeu? No sistema. Prefiro Android, viu? Enquanto isso, a galera da Nokia, do Windows Phone, só ri, né? Olhando só de ri, fora. Só que tá de fora, exato. A galera da Nokia e do Windows Phone. Rich idiota. Caso resolvido. Tolkien X Martin. Essa é polêmica. Cara, o que rola? Até os nomes são parecidos, né? J.R.R. Tolkien e G.R.R. Martin. Acho que é de propósito, hein? É de propósito, exatamente. Cara, o que que rola? Eu sou completamente contra essa rixa. Completamente contra. Porque hoje em dia já criou uma base de fãs, o Guerra dos Tronos tem uma base, na verdade é Crônicas de Gelo Crônicas e Fogo, de né? Gelo pra, e Fogo, pra quem é. Não é pose. Pra quem não... Gelo e Fogo. O Crônicas de Gelo e Fogo, ele já tem uma base muito grande instalada, uma base de fãs muito grande. E essa base de fãs defende com unhas e dentes que o universo que o Martin criou, ele é muito mais conciso que o universo que o Tolkien criou. Mas vamos pegar aqui os motivos de cada universo ter sido criado. O Tolkien, ele era um filólogo. Ele era filólogo, ele estudava. Não, as só, pra, só pra dar um rumo. Você é Tolkien ou você é Martin? Eu sou Tolkien. Você é Tolkien. Mas eu gosto do Martin. Eu gosto nem tanto assim da série, mas gosto do Martin. Eu gosto muito do que ele escreve e da história, né, em si, apesar de eu não estar gostando muito da série agora. Mas o Tolkien, ele era filólogo. Só pra explicar que é filólogo, é o cara que estuda os idiomas, né? Estuda língua, dicção, tudo que envolve um idioma, ele estuda. E ele tinha criado, na época de professor universitário, ele era professor em Oxford, na Inglaterra, ele tinha criado alguns idiomas, que foi o Quênia e o Sindarin, que são idiomas élficos que ele criou. E ele criou tudo sobre esse idioma, ele criou alfabeto, ele criou dialeto, ele criou sotaques para esses idiomas, ele criou formas de falar. E para justificar esses idiomas, ele criou o universo do Senhor dos Anéis, do Silmarillion. Que é aquela... Começando com o Silmarillion, que ele começou a criar. Então ele justificou os idiomas com a criação do mundo, criando uma mitologia em volta disso. E depois que ele começou a explorar os personagens, a... os mapas, as terras. Então, o universo do Senhor dos Anéis é uma justificativa para aquele idioma ter criado, pra ter sido criado. Entendeu? Aham. O Martin, o J.R.R. Martin, criou o Crônicas de Gelo e Fogo por um motivo mais político. Ele estava visando a história. Então ele queria realmente criar a personagem, matar a personagem, criar, ter todo aquele jogo político dos cinco tronos sempre em conflito. Sempre em um conflito, né? E são motivos diferentes. Não tem como você comparar Senhor dos Anéis com Crônicas de Gelo e Fogo. E são universos totalmente diferentes. Um visa muito mais a fantasia, muito mais aquele lance de... Nossa, o Sauron tá fodão ali, vamos salvar o mundo. É, exato. É um mundo mágico, o Selvo de Morgoth, não sei o quê. E o outro é muito mais, tipo, político mesmo, né? Ele visa no diálogo, ele visa no texto, ele visa no... Nas traições, um traindo o outro. Uma coisa mais política, né? É aquela coisa, o cara que ele é fã de Crônicas de Gelo e Fogo, ele fala, por que eu prefiro Crônicas de Gelo e Fogo? Porque no Crônicas de Gelo e Fogo não é preto no branco. A gente não tem personagens cinzas. Aquele cara que lê porque curtiu. Não é aquele idiotão que tá lendo só pela hype pra dar spoiler da série. O cara que leu porque curtiu, ele fala... Ah, os personagens de Crônicas de Gelo e Fogo, eles não são preto no branco. Eles têm os 50 tons de cinza. Porque é um personagem que ele é mau, mas ele também é bom, ele visa o interesse próprio, é muito egoísta. No Senhor dos Anéis, você tem os hobbits que são puros e são bons, você não tem hobbit mau. Entendeu? Até o próprio Gollum, que ele vem de uma raça que antecede os hobbits, ele tem um pouco de bondade. Ele era bom, né, antes do Anel. Ele era bom, exatamente. E aí fala, e no Senhor dos Anéis é muito preto no branco, é muito... Mas tem que ver que o Senhor dos Anéis, ele foi escrito inspirado em mitologias que tinham esse intuito de mostrar bem e mal, entendeu? Ele é muito aquela coisa antagônica de bem e mal, de mostrar que o bem vence o mal. Que era muito baseado na dualidade do mundo, na dualidade do mundo, exatamente. Isso é pro bem, isso é pro mal. Não existe e nem tanto assim, porque tem alguns personagens, como por exemplo, o Rei Louco lá de Minas Tirith, que faz o Walter Bishop no Fringe. Ah, é, o Walter Bishop, né? Ele é um personagem que ele é meio malvado, mas ele também é meio bom. Você tem alguns personagens que tem isso. Deu Saruman, humanos, né? O Saruman também é um personagem que ele sempre pareceu ser malvado, mas ele tava ali do lado do bem, entendeu? Uhum. Então também não é tanto assim, não. E eu acho que esses universos, eles não podem ser comparados dessa forma. Os dois são bons. E, inclusive, o cara que gosta de Crônicas de Gelo e Fogo, ele tem que respeitar Senhor dos Anéis. Porque o porque George Martin... Porque se não fosse o Tolkien, esse cara não ia ser ninguém, não ia, né, ser ninguém. O George Martin, ele usa o RR no nome dele por causa do Tolkien. E uma das coisas que ele já falou que se inspirou pra criar histórias dele foi o universo do Senhor dos Anéis, o universo do Silmarillion. Então, você aí que gosta que tem essa rixa idiota, que não gosta de Senhor dos Anéis porque, por causa de Crônicas de Gelo e Fogo ou vice-versa, um tem que respeitar o outro. Primeiro, porque o Martin se inspirou no Tolkien e o Tolkien abriu as portas pro Martin. Então é isso. Eu só queria dizer que eu acho os fãs do Martin muito mais chato que os fãs do Tolkien. Aê. Caso encerrado? Caso encerrado, rixa idiota. Microsoft e Sony. Ó, a gente também pensou em colocar Nintendo e Sega, mas isso é uma rixa tão antiga, né, do Super Nintendo com o Mega Drive, e hoje a Sega, ela tá mais amiga do que a Nintendo do que nunca, né? Isso. Inclusive, teve aquele boato ultimamente de que a Nintendo tentou comprar a Sega, só que não deu certo, mas... Acabou conseguindo direito pra alguns jogos. Conseguiu, né? Acho que 8 jogos, o direito dos próximos 8 jogos da Sega são da Nintendo, algo assim. Aham, isso. E aí acaba que a gente tentando achar uma coisa mais atual dentro dos videogames... Principalmente porque a E3 tá fresquinha aí ainda. Tá, né? Fresquinha. É. A rixa que existia nos anos 90 entre Nintendo e Sega, que tinham inclusive propagandas da Sega falando, ah, isso aqui a Nintendo não pode fazer, tal. Hoje existe meio que com Microsoft e Sony, né? Totalmente. Xbox One tá aí, PlayStation 4 tá aí. E aquele vídeo tutorial de como emprestar os jogos da Sony também tá aí, né? Também tá aí, exatamente. Esse marketing ofensivo das empresas, uma contra a outra. Tá voltando, cara. Tá voltando. Isso aí, tá voltando. Engraçado, você pode pensar, ué, mas por que a gente tá falando da Nintendo? Porque a Nintendo, ela mais ou menos não faz muito. Porque a Nintendo é o Windows Phone, né? A Nintendo é a Nokia. Ela tá de volta fazendo os jogos dela. A intenção da Nintendo com o mercado de jogos é diferente da intenção de mercado. Ela não faz parte dessa briga, é só isso. Ela não se encaixa nessa briga. Desde o Nintendo Wii, ela não faz parte dessa briga. Ela fez lá na parte do 64, GameCube, no Wii ela saiu fora e tá fora até hoje. Ela criou o espaço dela lá. Ela é diferente, né? E hoje em dia, Microsoft, Sony, eu vou falar que antes dessa conferência de 2013, na E3, a Sony tinha o meu respeito. Depois dessa conferência, ela conseguiu o meu amor. Olha aqui. É aquele negócio Django, né? Django. Antes você tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção, né? Exatamente. Nossa, que frase boa. Agora eu tô dando muito mais atenção pra Sony. Que a Microsoft, ela pisou muito na bola, entendeu? Inclusive, os próprios fãs da Microsoft com Xbox 360 reconheceram isso depois dessa conferência. E, cara, essa briga não faz muito sentido. Porque, olha, o que rola? Até então, o PlayStation 4 ele ainda tá com vantagens em cima do Xbox One, que a Microsoft conseguiu queimar muito o filme. Mesmo ela retirando aquelas paradas lá... Mesmo ela retirando e você descobrindo que a Sony ainda dá liberdade pra produtora de jogos fazer aquele mesmo bloqueio. Se a produtora quiser, ela bloqueia. Ela deixou meio livre o caminho, assim. Ela fez aquele marketing ofensivo todo, dizendo que a gente é a favor e tal, mas ela deixou aberto. Ela deixou aberto. Então, essa E3 foi uma farsa, velho. Foi, mas aí... A Microsoft disse que o videogame ia ter cheio de trava e depois ela, não vai ter mais não. Aí a Sony disse que vai ser tudo liberado, mas se quiser travar, você que sabe. Mentira, nessa hora que a Microsoft decidiu desbloquear e a Sony explicou lá na letrinha miúda que se o cara ia bloquear se quisesse, o pênis dele ainda tava cobrindo o ouvido, né, pra mim. O problema foi como eles mostraram. A Sony, ela soube muito mais fazer uma apresentação do que a Microsoft. A Sony, ela soube mostrar tudo que há de bom e deixava pra falar o que é de ruim depois. A Microsoft, ela chegou deu falando... Deu de cara, não. Né? A Microsoft chegou falando, não, a gente realmente é isso daí que vocês já esperavam. Depois que ela retirou o que eu disse. Eu acho até ofensivo algumas coisas que a Microsoft fez, saca? Aquele produtor lá, aquele cara da Microsoft que falou, se vocês quiserem um videogame que roda offline, tem um Xbox 360 aí. Vocês não precisam do ano, não. Isso foi muito doido, muito arrogante, cara. Arrogante, cara. Você tipo assim, isso foi arrogante. Eu tô pagando seu salário. Eu sou quem faz a sua fama, saca? Eu sou o consumidor. Você não pode fazer esse tipo de coisa comigo. Mas eu acho que nessa rixa, que ainda é uma rixa idiota, a Microsoft saiu um pouco atrás, mas não resta mais nada do que esperar. Mas a Microsoft saiu um pouquinho atrás porque ela se apresentou errado. Ela se apresentou errado. Em questão de respeito ao consumidor, os dois estão... É, isso. E na minha opinião, em relação à nova geração, os dois videogames têm o mesmo potencial. Tem. Assim, a Sony, eu prefiro a Sony porque ela mostrou o maior suporte às third parties. Inclusive, os exclusivos que a Sony criou durante o PlayStation 3 vão estar de volta no PlayStation 4. E são exclusivos muito bons. Ela criou muita coisa boa no PlayStation 3. Tem muitas 3, franquias novas, que né? pra mim tem vantagem em relação ao Xbox. Eu acho que vai ser a primeira geração que a Sony faz isso, né? Okay. Porque boa parte dos sucessos... Talvez você esteja falando besteira, mas acho que boa parte dos sucessos de Play 1 não tem no 2. E o dos 2 não tem no 3. Sim, mas a própria Sony, ela criou exclusivos com os seus estúdios que ela tem pro PlayStation 4. Como, por exemplo, a Naughty Dog mandou muito bem no PlayStation 3, ela vai estar de volta no PlayStation 4. Com certeza vai ter um Uncharted 4 aí pro povo curtir. O que eu quero dizer é que a Sony, no PlayStation 3, ela apresentou exclusivos muito mais atrativos do que a Microsoft e o Xbox 360. E esses exclusivos têm uma chance muito maior de voltar no PlayStation 4 do que qualquer jogo exclusivo ser criado pro Xbox One. Entendeu? Então é por isso que eu acho que a Sony tem vantagem. A biblioteca de jogos dela é mais atrativa e mais vasta. A não ser pra quem é fã de Halo, né? Que inclusive vai ter um live action dirigido pelo Steven Spielberg. Paulo. Falo e sério, tô ansioso por esse live. Eu também tô ansioso, Steven Spielberg manda muito bem. E, cara, pra mim é isso. A biblioteca de jogos do PlayStation 4, até então, ela tá mais atrativa do que o do Xbox One. Mas os dois videogames, em relação a especificações, hardware e até mesmo apoio de empresas terceiras, produtoras terceiras, tem o mesmo potencial. Então, pau a pau, né? É, tem o mesmo potencial. Eu tira, acho... tira os jogos exclusivos de cada um. É o mesmo console. Eu acho que eu compraria um PlayStation 4, mas não porque... Eu fiquei mais atraído pelos exclusivos, porque eu acho que eu ainda fiquei mais atraído pelos da Microsoft. Não porque por causa da má apresentação da Microsoft, mas só pelo preço mesmo. Pelo preço também, o preço porque... ajuda muito, é mais barato. É, acho que 150 dólares, 100 dólares mais barato. 100 dólares mais barato. Mas isso aqui vai fazer diferença. É, aqui no Brasil vai ser R$1.000 de diferença. É, 100 dólares. 100 dólares. R$1.000? É. É. Vai fazer muita principalmente depois desses protestos, aqui. Né? A Dilma já tá de olho aí nos consoles pra deixar mais barato, aumentar, né? O imposto. Outro caso, outra coisa que eu tava pensando esses dias, que faz com que eu queira mais um PlayStation 4 do que um Xbox One, além do preço e das outras quesitos, é um quesito mais fundamental ainda, saca? A Sony, ela é japonesa. E com isso, ela conta com uma biblioteca mais japonesa. Tem mais empresas japonesas fazendo jogo pra ela do que tem pro Xbox One. O Xbox One, ele é mais americano e tem essa coisa mais ocidental, saca? Então, porque é Microsoft, isso, né? É, Microsoft. Então tu é fagote de japonês. Não, eu não sou fagote de japonês, mas eu gosto mais da cultura relacionada a jogos japonesa do que, ou melhor, oriental do que ocidental, saca? Eu acho que a biblioteca de jogos orientais são mais interessantes. Entendeu? É, eu até concordo, mas na verdade eu concordo por um motivo. Que os jogos ocidentais, eles se baseiam basicamente em FPS. É, eu não entendeu? Gosto tanto de FPS. Acho eu também não. E os jogos orientais, eles são mais aquela coisa plataforma, ou RPG, ou luta, entendeu? É uma variedade bem maior. É porque a cabeça do americano, ela é muito, muito travada, né? Exatamente. Ai, diabo. Isso se reflete nos jogos, saca? Inclusive, o Xbox no 360 vendeu 3 unidades no Japão durante sua vida toda. E o One, inclusive, nem vai ser lançado por lá. Sério mesmo? Não vai ser lançado por lá, não tem nem suporte. Olha aí. Então, pra você ver como é que ele se preocupa com o mundo todo, né? Ela se preocupa com o estadunidense e o canadense. É, tanto que o Xbox One pode ser que seja um bom videogame pra quem mora ali na América do Norte, ali, né? Que vai ter total suporte das empresas de telefonia. Você vai ter televisão, você vai ter o cara A4. Agora, se você não mora na América do Norte... Se você mora nesse Brasilzão aqui, né? Esquece, não vai ter as funções. É, isso, só pra jogar mesmo. Valeu, foi um prazer. Caso encerrado? Caso encerrado, Richa idiota. Richa idiota. Richa idiota. Número 4! Call of Duty and Battlefield. Call of Duty 4. Existe uma rixa entre pessoas que jogam Call of Duty e pessoas que jogam Battlefield, e isso é completamente ridículo. Uma rixa que pode ser classificada com uma palavra. Idiota. Idiota. Cara, os dois jogos são a mesma merda. Tô zoando. São diferentes. Mas é o seguinte. Call of Duty. Aquele tipo de jogo que sai todo ano, que ninguém mais aguenta ver. Muito embora ele seja bem feito. Todo ano sai o Call of Duty, ele sempre impressiona nos gráficos, mas é sempre a mesma coisa. Ele é muito comercial, tem a história muito parecida, todos eles têm uma história muito parecida relacionada uns com os outros. E ele sai, é que nem FIFA, é que nem futebol. Todo ano vai sair um novo, que todo ano você vai querer comprar um novo. Assassin's Creed agora, né? Que nem Assassin's Creed, é uma série anual. Isso eu acho que desgasta muito, muito a série mesmo. Já Battlefield... Ele tem um intervalo maior entre os lançamentos. Você tem o Bad Company, aí depois você tem Battlefield 3, depois de alguns anos. Aí depois Battlefield 2, depois Battlefield 3, vai ter agora Battlefield 4. E tem um intervalo de 1, 2 ou 3 anos entre eles. E é por isso que, pra mim, Battlefield pode ser considerado melhor. Eu não vejo ele o tempo todo estampado na minha cara. Ah, Battlefield todo ano não é saturado pra mim, entendeu? Fora... que pelo que eu joguei dos dois, eu não sou fã de nenhuma das duas séries, só prefiro Battlefield por causa desse motivo mesmo. E pelo que eu joguei dos dois, eles têm físicas diferentes, têm umas são engines diferentes. E o Battlefield me atraiu mais porque ele é mais realista. Ele tenta ser um pouco mais simulador de guerra mesmo. É, tem aquela coisa que tem um modo que se você levar um tiro na cabeça, você morre. É um tiro na cabeça, você morreu. Já era. É, e Call of Duty já não é tão assim. É aquela coisa mais Counter-Strike, todo mundo online jogando. Leva 1000 tiros, não morre, pega o kit médico, já resolve teu problema. Você espera um pouquinho, né? Espera um pouquinho e volta. E fora que Battlefield também tem um esquema dos veículos, né? Você pode pilotar nave, você pode pilotar canhão de guerra, pilota carro, moto, um monte de coisa, e isso é muito massa. Porque é muito bem. Eles investem, pelo que eu já vi também, os desenvolvedores investem muito na física desses automóveis. É muito bem feito, entendeu? Inclusive é difícil pra você se acostumar no início. E é por isso que eu prefiro Battlefield, mas eu não vejo porquê do rapaz que joga Battlefield não jogar Call of Duty. Jogar um Call of Duty com os amigos, né? Com os amigos, depois. É. Muito embora Battlefield com os amigos seja mais atrativo. Mais legal, é mais legal. Porque ele tem um suporte maior de jogadores. Você pode jogar com não sei quantos jogadores, 32, 64, sei lá. E o Call of Duty não, 8, 12. Eu gosto muito mais de Halo do que dos dois juntos. Então acho a disputa muito idiota entre os dois jogos. Tem esse lance. A física dos dois jogos são diferentes e isso influencia bastante na jogabilidade dos dois jogos, né? Se você tiver com a sniper no Call of Duty, você mira na cabeça do cara que tá uma vida de distância, você acerta a cabeça dele e você matou. Agora já no Battlefield você tem que se preocupar mais com coisas do tempo, sabe? Com o vento, com a distância. Isso, exato. Porque tudo isso influencia. Você, praticamente você tem que, se o vento estiver mais pra esquerda, dependendo da sua distância, você tem que mirar um pouco mais pra cima, um pouco mais pra esquerda. Você tem... Inclusive a física do Battlefield funciona tão bem, a cada jogo que passa vai melhorando tanto. E os jogos são diferentes. Que a engine que a DICE usa pra criar esses jogos, ela ficou conhecida, né? Que é a Frostbite 3. Foi a 2, agora é a 3. E Call of Duty ninguém nem ouve falar em engine, em tecnologia nova usada. A única tecnologia nova usada que você ouviu falar foi a tecnologia do cachorro. Cara, e realmente, Call of Duty saturou muito mais do que Battlefield, é por isso que... Você pode jogar os dois, né? Mas você pode jogar os dois, velho, qual o problema? Pode jogar os dois, cara, você pode comprar os dois, você pode baixar... Cara, não tem nada falando dois. Que você tem que ser fã de um e não pode ser fã do outro, nada. Exatamente. Caso encerrado, acho que esse caso foi bem rápido, mas tá encerrado. Caso encerrado, rixa idiota. Rixa idiota. Dota e LoL. Dota e LoL. Cara, esse caso... Lembra um pouco até o caso do iOS, né, velho? Porque quem joga Dota... Odeia. É o gamer. Cara, eu acho que é pior... Veio do Warcraft em 2003. Eu acho que é pior do que o caso Apple e muito Samsung. Pior. Esse é o pior caso de todos. Porque... Quem é do LoL e não gosta de Dota, cria página. Dota é não sei o que, é pra idiotas. É porque os dois são coisa de otaku hater, né? Moleque pirâmide e tudo. Cara, não, eu conheço gente que merece respeito que joga Dota e conheço gente que merece respeito que joga LoL. Não, assim... Mas, velho... De vez em quando, eu pego minha conta na Steam, baixo Dota e jogo umas 3 partidas, umas 17 horas Dota e excluo 2, de né? novo, saca? Umas 3 partidas, 17 horas, cara. Mas eu não vou criar uma página, uma comunidade no meu Orkut, tipo, nossa, como gente que joga LoL ódio, não, é viado, Justin Bieber. Eu acho que não lembro, não sei de um que você falar de um disse que eu que não disse que eu dei o outro, saca? É ridículo, cara. Você tá jogando Dota, você fala, você joga LoL? Deus me livre, não. Deus Dota, me livre. LoL é uma bosta, LoL é jogo de viado. É, exato. E é esse tipo de ofensa. São as ofensas mais pesadas. Ah, não, é jogo de viado. Jogo de viado. De otário. Não, eu imagino, tipo, um Mu, né? Deve ser, tipo, você pega um personagem, é uma mulher, a Globo, beleza, né? Porque você pega o outro, é o Justin Bieber. Porque eu não consigo ver como é que um jogo daquele é um jogo de viado, sabe? Exatamente. É a ofensa mais idiota que existe. Cara... Não tem porquê. Essa rixa é a que mais me deixa de opinião. É diferente, né, velho? Não, eles são parecidos, é o mesmo estilo. É aquela questão do Crash e do Mario Kart. Uhum. O LoL, Por que que ele ganhou tanta popularidade? Ele é de graça. Ele é de graça. Ele é de graça. E é, não, além de ele ser de graça, leve e mais simples de você aprender, a Riot Games, né? É, não, a Riot Games, ela começou fazendo, olha gente, esse aqui é o nosso jogo e quem ganhar o campeonato mundial ganha $1 milhão. Aí caralho, todo mundo começou a jogar, caraca, campeonato, e começou a promover campeonato no Brasil, não sei aonde, na Coreia, na Europa, e cara, todo mundo jogando pra ir pra campeonato, formando time. É. Isso popularizou muito. O Dota 2 também é gratuito. Não, e o Dota 2 veio gratuito por causa de League of Legends. Quem é o primeiro? O Dota 1. Não, sim, Dota 1. Dota aí depois 1 que era League of mapa Legends. Do... Depois LoL isso. E depois Dota 2. Certo. Ah, então o League of Legends veio entre o Dota e o Dota 2? Isso. Ah, e ele é toda empresa, né? O Dota 2 é da Valve. É, o Dota 1 ele é um mapa ele de é um Warcraft mapa 3. Do Frozen Throne. Do né? Frozen Throne. Da expansão. É, que é modificado, né? E o Dota 2 ele já é da Valve. Ele não tem nem muita ligação com a Blizzard. É, inclusive ele é vai sair um Dota chamado Dota Blizzard. Que ele mistura os personagens de Warcraft com personagens de StarCraft. Que esse doido, tá pra sair, hein? Pelo menos eu acho que vai sair ainda, né? Eles anunciaram. Muito boa sorte pra Blizzard, porque vai cair num mato que já tem tanta gente brigando já. Mas é a Blizzard, ela não, tem mas é a Blizzard 10 milhões vai de só pessoas. Olhar, né? A Blizzard vai ser aquele adulto que vai olhar aquele menino com o boné do LoL e aquele outro com a camiseta do Dota se batendo e só vai ficar sentado no banco rindo, saca? É, exatamente. E ela tem uma base gigantesca de fãs, né? São 10 milhões de assinaturas no Warcraft até hoje, no WoW. É, na Battle.net, até hoje. Então, cara... Nem tem muito o que falar dessa, não tem nem né, muito o que falar. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum com os jogos. E eu pago muito pau pros desenvolvedores da Riot Games pra eles terem conseguido a façanha que eles conseguiram. Porque Dota tinha um monopólio. Eles conseguirem tinha derrubar mesmo. Esse monopólio é uma coisa que merece muito crédito. É, e eles têm bem mais jogadores do que Dota, né? Tem, eles conseguiram superar. Eles conseguiram o que superar. Fã de Dota afirma é que, além de que é um jogo de viado, que é uma ofensa super válida, com motivos, eles afirmam que é uma cópia descarada de Dota e não sei o quê. Cara, não, Dota meio que criou um gênero. É um gênero, né? É, Dota cara. Criou o um gênero e o League of Legends chegou e. Foi ah, lá e tirou continuar. O monopólio dos caras, só exato. Isso. Cara, joga os dois. Joga, ó. Nesse caso, eu não vou falar pra você jogar os dois, porque realmente quem joga um não joga o outro, mas pelo menos não enche o saco, né, velho? Não, faz assim: joga nenhum, baixa um filme, vai assistir, cara. Exatamente. Temos amigos que jogam Mario Kart. Caso encerrado? Caso encerrado, Richa idiota. Bordão, né? Número 2! Cara, número 2, clássico do mundo, do universo e das pessoas. Marvel e DC. Marvel. Cara, Marvel e DC, isso aqui eu tô animado. Concordo eu tô com animado. Vocês, mano, hein? Hã? Tô animado. Vocês nem começaram a falar, eu não concordo com vocês. Cara, olha, eu te odeio, Alexandre, você é um viado, porque você não concorda comigo. Velho, eu vou falar. Eu prefiro a DC, mas eu leio o que a Marvel tem de bom. Pronto, caso encerrado, vamos pro próximo. É isso, velho. Cara, você tem milhares de personagens na DC, você tem milhares de personagens na Marvel. Lê o que você gosta, você não precisa, um personagem não precisa ser um lixo pro outro ser bom, entendeu? Você pode ler o Batman, mas você não precisa odiar um... Me diz um personagem bom que existe na DC. Na DC? Na Marvel. Na Marvel? Calma, essa é difícil. Homem-Aranha. Não, Brinks. É assim, você não precisa odiar o Batman pra gostar do Homem-Aranha. Assim, do Homem de Ferro, né? Do que Homem é de a Ferro. Comparação que estão fazendo hoje em dia. Ah, se você gosta do Homem de Ferro, você não pode gostar do Batman. Se velho! Se você gosta do Homem de Ferro, curta. Se você gosta do Batman, compartilha. Só continue respirando. Sabe, a gente é totalmente idiota, cara. Se você velho, gosta dos dois, lê os dois. Um pouco o nosso do Metallica e do Megadeth, né? Porque um saiu do outro. Não, isso em 1900 e não sei quanto. É. Mas hoje em dia já é completamente velho. Hoje em dia, você tem que fazer o seguinte, você tem que pesquisar o que é bom da DC e ler tudo mesmo. Pesquisar o que tem de bom da Marvel e ler tudo, velho. Ler tudo. Só ler o que tem bom em casa. Inclusive, não precisa ser um fanboy escroto que tem uma blusa e ler até, sei lá, ler... O pior cara que nem lê, né? Pior cara que nem lê, vê os filmes e jura que é o entendedor, né? Exatamente. Cara, mas é o seguinte... As empresas, as criações, elas são diferentes. Não, pior... elas têm vibes diferentes, né? A DC, ela tem uma identidade e a Marvel tem outra. A DC é um negócio muito mais político. E é justamente esse o motivo que você tem que ler as duas. É esse verdade. O motivo, elas são diferentes. Se fosse iguais, não teria motivo pra ler. Eu prefiro o universo da Marvel. Eu acho ele mais... Como se ele fosse mais aberto. Parece que o universo da DC, ela é muito formal. Ele é muito, muito certinho. Mas é porque a segmentação é diferente, né? Eu concordo, são segmentações diferentes. Um pouco diferente do que... Inclusive, eu diria um pouco mais velho até. Um público mais velho, mais antiga. Você vê isso refletido no cinema, né? A própria fotografia dos filmes da DC, ela é muito mais concreta. 1950, 1960, uma coisa bem mais... Não, eu falo que ela é para um público mais velho. Não que ela é mais velha. Não, mas eu acho as duas coisas. Eu acho que tanto ela é para um público mais velho, quanto eu acho a arte dela uma arte mais antiga, assim. Não, não que seja... Não que super cabeludo. Cara, eu acho a Marvel mais divertida. Mas são nas histórias da DC que eu fecho e vou dormir, caramba, pensando e sonho que com doideira. Isso. Caramba, que loucura, que foi isso que eu acabei de ler? Aí eu vou dormir feliz e sonho com a parada, entendeu? Eu curto mais... Marvel é mais divertida, né? Marvel é aquela coisa mais sessão da tarde, né? À toa que tá, a Avengers tá aí pra mostrar isso pra todo mundo. O problema, esse é o ponto que eu queria chegar. O problema é que a maioria desses idiotas que criam essas comunidades no Orkut de eu odeio a DC. Se você curte a Marvel, compartilha. Se você curte a DC, só respira. Eles assistem o Homem de Ferro e eles acham que o Homem de Ferro do quadrinho é aquele Homem de Ferro. Não é. Que cara, é totalmente diferente. Isso. E aí eles criam uma imagem totalmente heróica do Homem de Ferro. Ele é aquele Robert Downey Jr. todo. Mas na verdade não você é isso. Não que... é esse Robert Downey Jr. Exatamente, não é esse Robert Downey Jr. todo. Mas assim, nada te impede de curtir o Batman e o Homem de Ferro, sabe? Inclusive, é o que eu queria falar também. Existem crossovers desses personagens. Pois é. Da Marvel e da DC. Existem vários crossovers de Marvel e da DC. Alguns antigos, outros novos. Não tem por que você encher o saco, entendeu? Ah, não. A DC só tem personagens com dramas idiotas. Inclusive, dramas eu vou até mais longe. Inclusive, quando você se aprofunda mais nesse universo de quadrinhos, você passa a procurar quadrinhos pelo leitor e não pela publicadora. Ou pelo escritor, pelo desenhista. Escritor, e não pela publicadora. E você vê que tem não sei, sei lá, o Frank Miller. Já fez coisa pra Marvel, já fez coisa pra DC. Você pega coisa do Frank Miller e é aquilo ali, entendeu? É bom pra caramba. É o Frank Miller. É o Frank Miller. É então, eu não vou ler o que o Frank Miller escreveu pra Marvel porque é Marvel. Não, cara, lê o que o Frank Miller escreveu, é tudo bom. Ele consegue aproveitar bem os personagens da DC e os personagens da Marvel, entendeu? A Vertigo é de quem? A Vertigo é da DC. Ela é um selo mais adulto ainda, pra você ter liberdade de criar histórias mais adultas e com sangue, com política. Que prostituição. Inclusive, é por isso que eu prefiro a DC também, um dos motivos. Na DC, eu tenho Vertigo, entendeu? Na DC eu tenho... Na DC você tem Vertigo, mas na Marvel eu tenho Homem-Aranha. E aí? Na DC eu tenho Sandman, na DC eu tenho Watchmen. Na Marvel você tem... É mais brincadeira, entendeu? Vai mais do gosto pessoal mesmo. Vai mais do gosto. Vai mais do gosto mesmo. É da ética individual de cada um. Cara, mas não é porque... É uma rixa idiota. É igual criança brigar com velho, né, velho? Isso. É igual... Sei lá, todas essas rixas idiotas que a gente já falou. Não é porque que eu prefiro o Batman que eu não vou ler o que tem na DC, na Marvel, entendeu? Isso é triste. Caso encerrado? Caso encerrado, rixa idiota. Número 1. Eu acho que esse número 1 é o caso mais clássico de todos. É o caso mais clássico e o mais idiota de todos. De todos e que voltou menos à tona do, hoje do em Dota. Dia. Menos tá bem atual. É menos que do... Star Trek Star Wars. Star Trek Star Wars. Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas, pra você que não sabe inglês. Ainda. Ainda. Ó, oh, pra você que ainda não entendeu, um é com Spock e o outro é com Darth Vader. Tipo isso. Ok. E o pior que eu achei... Pra quem não conhece, né? Ah, é do orelhudo? É. Não, aquele que o Sheldon imita? Isso. É o Sheldon. Velho, por que você, fã de Star Wars, não gosta de Star Trek? Por que você, fã de Star Trek, não gosta de Star Wars? Eu quero saber por quê. Ó, escreve nos comentários aí, velho. Por quê? Não, primeiro você diz assim, eu acho esse aqui melhor. E aí depois você defende não o motivo de o seu ser melhor. O motivo de o outro ser tão ruim que você não gosta e você fala mal. Isso. Eu, ultimamente, tenho gostado e me atraído mais por Star Trek. Vou explicar o motivo. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Cara, eu tô, tipo, na grande minoria. Oh, quer dizer... Que tá muito virando pequeno, uma maioria agora. Tá virando a maioria. Não, acho que não. Será? Muita gente. Cara, eu escrevi no Twitter. E aí, gente? Prefiro Star Trek. Cara, voaram em cima de mim. 15, 20 pessoas. Caralho. Não é isso tudo, não. Mas voou muita gente. Muito popular, né? No Twitter. Muita gente voou em cima de mim. Como assim? Como é que você prefere Star Trek? Tá louco? Star Wars é muito melhor. Ué, não tô falando que é melhor, falando que eu prefiro. Tá vendo? Esse é o problema, você viu? Esse é o ponto. Você fala... Não, mas pera, você falou que preferia. Não, eu mas falei sim. Que eu prefiro, você não falei que é prefere, melhor. Você prefere, você não... Eu falei que me atrai mais, é, que não, prefiro. É, não, nem melhor. A pessoa automaticamente entende que o outro é ruim, entendeu? Isso, exatamente. Mas... É igual falar que alguma coisa é superestimada. Tipo, o Guia do Mochileiro das Galáxias é superestimado. Aí já voou um monte de gente em cima de tu. Como assim você não gosta de Guia do Mochileiro? Como assim você odeia o Guia do Mochileiro das Galáxias e acha que a minha mãe é uma péssima dona de casa, sabe? Tipo, umas coisas tão idiotas, cara. Exatamente. Eu vou explicar por que eu prefiro Star Trek. Primeiro, porque ele é mais concreto pra mim. Ele é sci-fi, eu prefiro sci-fi quando envolve... Jornada nas Estrelas. Quando envolve espaço, eu prefiro sci-fi. Eu acho que espaço combina mais com sci-fi do que com fantasia. Com fantasia. E Star Trek e Star Wars é basicamente isso. Um é sci-fi e o outro é fantasia. Você pode resumir nisso, né, inclusive. Um é sci-fi e o outro é fantasia. E em relação a espaço, a viagem no tempo, a dobra de velocidade, eu acho que combina muito mais... Com muito o sci-fi, incrível, entendeu? Né? É muito mais legal, porque aí tem a questão da explicação. E Star Trek também envolve muita política. E na tripulação da Enterprise, você tem muitos personagens, e cada personagem é muito característico. E é muito legal você assistir a série original. E todo dia você visitar um pouco do que é a personalidade de cada um, entendeu? É muito legal. Já Star Wars, ele é mais fantasioso. E por que eu também acho Star Wars incrível, incrível, incrível? Porque ele é místico, ele tem muito do ocultismo que eu gosto tanto, entendeu? Ele é muito tem muito da fantasia que eu gosto, que é aquela fantasia oculta que envolve a jornada mais do herói. Mais de referência, de referência, que envolve a jornada do herói, que envolve a cabala, que envolve constelações, que cada um é aquela, inclusive aquela coisa do preto no branco. O Star Wars é aquela coisa mais preto no branco, entendeu? Que é legal também, não tô falando que é ruim. Você tem um bonzinho, você tem um malvado. Aquela o bonzinho descobre que é filho do malvado e tudo se complica. Tu pensa, caraca, e agora? Entendeu? E aí, a partir disso, a história vai se desenrolando. Que acaba não sendo mais tão preto no branco, porque você descobre que ele não é tão malvado assim. É, né? Isso. E isso é legal do Star Wars. Eu acho que são diferentes. E foi, inclusive, a conclusão que eu cheguei no meu Twitter. Eu gosto dos dois igual. Só que, no momento, Star Trek tá me atraindo mais por causa dos filmes do J.J. Abrams, porque eu fui rever... Quer dizer, eu não tinha visto a série. Mas eu baixei a série original todinha e tô acompanhando, entendeu? Eu tô mais imerso no universo de Star Trek do que Star Wars no momento. Eu tenho certeza de que, quando sair o Star Wars 7, eu vou revisitar todo o universo de Star Wars e posso até acabar gostando mais de Star Wars. E eu não acho isso uma coisa ruim. Eu não acho mudança de opiniões ruins. Eu acho isso, inclusive, muito saudável. É porque os dois, tipo, se você muda de opinião, assim, baseado em qual você tá, significa que os dois são igualmente bons, entendeu? Exato. É, eu não acho isso necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que é saudável você gostar de um, depois gostar mais do outro. Aí, não, calma aí, eu acho melhor esse daqui. E você não precisa odiar você mesmo por gostar mais de um ou de outro, por causa dessa lista idiota. É, exatamente. Inclusive, eu aconselho vocês que estão ouvindo agora se aprofundar nos dois, cara. São obras incríveis, incríveis. Sabe uma coisa que eu percebi? A relação de opinião do Marvel contra DC e de Star Trek e de Star Wars. É a mesma, né? É a mesma, por causa que o cara mais cult, digamos assim, o cara que gosta de coisa mais bem feita, menos fantasia e mais sci-fi, mais trabalhada, gosta mais da DC, assim como gosta mais de Star Trek. E o cara que gosta mais de uma coisa mais aventura, mais porradona, mais dinâmica, com mais adrenalina, assim, de explosões e tal, gosta mais da Marvel e também gosta mais de Star Wars. Eu acho que mas não necessariamente, eu acho que existem universos que foram feitos para cada característica. Isso também se encaixaria no Senhor dos Anéis e no no Martin. O cara que ele é mais cult, ele gostaria mais do Martin. Mas nesse caso, eu prefiro o Senhor dos Anéis. Não, nesse caso, mais ou menos, porque Senhor dos Anéis, ainda sendo Senhor dos fantasia, Anéis é mais fantasioso. Não, é mais fantasioso. Ele não é menos assim, político, ele é mais fantasia, ele é mais guerra, sim, e ele é mais sim, anel. Os dois são cult, no caso do Senhor dos Anéis e do coisa. Eu não sei, eu acho que o Senhor dos Anéis, ele é, inclusive por causa dos filmes e por causa do Hobbit, ele é mais pop. Ele tá mais pop. Na verdade, ele tá tão pop quanto o outro, porque o outro virou febre, né? Não concordo tanto, porque eu queria falar, lembra que eu falei que o universo de espaço e de viagem no tempo e de não sei o que combina mais com sci-fi? Essa é a opinião que eu tenho com sci-fi e com histórias no espaço. A que eu tenho em relação a histórias medievais é contrário. Pra mim, histórias medievais é muito mais fantasia do que uma mas ficção. Olha só, entendeu? Em relação a Star Wars e Star Trek. E Star Wars, Star Trek também. Star Wars e Marvel para Senhor Star dos Anéis. Trek e DC. Você não vai ter um desenho. É, então. Não, eu falo. Não, não falando da rixa, eu tô falando de ter. Dos conceitos, né? De fantasia. Você não vai ter um desenho animado de Senhor dos Anéis em que vai ter uma galerinha da pesada caindo na porrada com os carinhas do mal, uma coisa mais. Mas entendeu? Mas é aí que tá. Igual, Senhor dos Anéis, ele meio que criou Dungeons and Dragons, e você tem Dungeons and Dragons, D&D, Caverna do Dragão. Tem elementos que você cara pode que construir curte Senhor dos Anéis, o cara que curte Senhor dos Anéis é o cara que curte Caverna do Dragão. E o Caverna do Dragão pode se dizer que é um desenho do Senhor dos Anéis. Caverna do Dragão O cara que gosta de Caverna do Dragão gosta de Senhor dos Anéis, não o cara que gosta de Senhor dos Anéis gosta de Caverna do Dragão. Cara, não. Sim. Não, o cara que gosta de Senhor dos Anéis, ele gosta de Caverna do Dragão. Mais ou menos. Lógico que sim. Nem todo mundo. Claro, cara, imagina assim, o Senhor dos Anéis, ele concretizou todo o universo de D&D, entendeu? Todo o universo de D&D como é que eu posso dizer? É baseado, né, no Senhor dos Anéis. Então, concretizado pelo Senhor dos Anéis. Se a Caverna do Dragão é a animação de D&D, entendeu? Dungeons and Dragons... Então, ela é uma coisa totalmente dependente disso, Senhor dos Então, Anéis. Olha o que eu falei. Eu falei que quem gosta de Caverna do Dragão gosta de Senhor dos Anéis, mas nem todo mundo que gosta de Senhor dos Anéis gosta de Caverna do Dragão. Mas por que alguém não ia gostar de Caverna do Dragão? Caverna do Dragão não sei, é fantástico. Tem gente que pode achar que zumbaram demais com a história. Então, por que você tá falando isso? Eu acho que sim. O cara que gosta de Senhor dos Anéis, ele vai gostar de Caverna do Dragão. Eu também acho. Eu acho mais e vice-versa também. Eu acho que o cara que gosta de Caverna do Dragão também vai gostar de Senhor dos Anéis. E eu acho que nem tanto, porque o cara que gosta de Caverna do Dragão pode ser o cara que veio do D&D e só gosta de jogar, ele não gosta muito de ler, entendeu? A história do Senhor dos Anéis. O cara que gosta de ler o cara que leu o Senhor dos Anéis inteiro pode saber que ele sabe de D&D e que ele sabe de Caverna do Dragão. O cara que leu tudo. Voltando ao Star Trek e Star Wars. Richa idiota. Eu prefiro Star Trek no momento, porque... Não porque eu assisti a série Mas por causa do J.J. Abrams, né? O filme, o 2 foi muito bom. Nem porque eu assisti o Next Generation, mas por causa do J.J. Abrams. Muito obrigado, Tom Cruise, por levar o J.J. Abrams pro cinema. Caraca. Tem esse lance muito mais sci-fi, eu gosto muito, muito mais de sci-fi do que de fantasia. Inclusive, tô morrendo até agora por causa do Homem de Aço, porque tirou da fantasia e levou pro sci-fi, ficou muito mais interessante. E é isso, cara, é um negócio muito que aborda muito mais política. É o que o Alexandre falou, né, também. Aquela guerra fria mesmo entre os Klingons e a Federação, isso é legal, né? E é isso, cara. Tipo, é um negócio muito mais concreto, muito mais crível do que a fantasia do Star Wars. Só que o episódio 1 é uma grande bosta. E o episódio 4 é? O episódio 4 e 5 é o quê? Incrível. Episódio 5 é incrível. Episódio Eu ainda 5. Acho o episódio 4 um pouco assim. Eu acho 4 e 5 incríveis, mas o 5 é melhor. O 4 é muito legal, mas o 5 é muito superior. Oi? Você ia falar alguma coisa? Não, é igual. Ele tá falando. O que o Matheus tá falando se encaixa perfeitamente no que o Alexandre já falou. Que é, cara, é a questão da sua personalidade com a personalidade da série ou do filme. Você se identifica mais com aquilo no momento, é aquilo que você vai gostar mais no momento. Exatamente. Mas não é por isso que você tem que vestir a camisa da parada e odiar o que tá ali lado a lado, entendeu? Inclusive, tô morrendo pra chegar 2015 e assistir o episódio 7. Eu também, velho. Eu tô louco pra assistir esse episódio 7. Louco. Aliás, J.J. Abrams também. De novo. Mais palmas mais pra esse palmas. Safado. Ah, meu, o bicho tá fazendo os dois? Tá. Ele tá fazendo os dois, cara. Que bicho nervoso, velho. E ele não queria fazer Star Wars porque ele é Trekker, mas aí botaram um carinho na mão dele. Botaram ele não pode um pouquinho deixar. Mais de carinho, né? Velho? Um incentivo moral. Assim, ó, a gente vai te dar tanto pra você fazer o episódio 7. Aí ele, não, que isso, que ofensa, eu sou Trekker, cara, sai fora. E aí disseram, não, então a gente coloca um pouquinho mais. Aí ele, opa, valeu, galera. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com o episódio 7. Cara, e eu tô ansioso pros dois. Pra você ver, o J.J. Abrams, que é Trekker, vai fazer Star Wars, velho. Ah, mas se dá dinheiro pro cara que gosta mais de fazer. Velho, mas você acha que não vai sair coisa boa, não? Vai sair coisa muito boa. O cara é um ídolo Trekker e vai fazer Star Wars? Então, olha o que você acabou de dizer. Olha o que você acabou de dizer. O que eu acabei de dizer? Tá dizendo que o Star Wars vai ser bom por causa que o cara que vai fazer Star Wars, ele... Não, não foi isso que ele acabou de dizer, não. Ele falou assim, se o J.J. Abrams... Se o J.J. Abrams, que é a personificação do espírito Trek, vai fazer Star Wars, saco, por Star que Wars? Por que o cara que gosta de Star Wars tem que odiar Star Trek ou vice-versa? Você acabou de falar que ele vai fazer por causa de dinheiro? Mas ele vai fazer por causa de dinheiro. Ah, isso foi uma brincadeira. Ele gosta de Star Wars. E eu acho que vai sair muita coisa. Ele gosta tanto que, inclusive, ele respondeu a pergunta clássica. É, quem foi que atirou primeiro, mano? Quem atirou primeiro? Foi. Quem mais teria sido que atirou primeiro? Foi o Han Solo. Indiana Jones? É, caraca, mas Alexandre. Blade Runner, Indiana Jones. O Alexandre não é manjão dos Lucas filmes, não. Manjei, não. Han Solo, Indiana Jones, Blade Runner, velho. Eles são o mesmo cara? Ai, Alexandre. Caramba, doido. Meu Deus. É? Tu assistiu o episódio 4, 5, 6, velho? Indiana Jones? É? Tu assiste? Acho que sim, tem tempo, mas qual é a relação de Indiana Jones? O Red Run? O Han Solo, velho. Harrison Ford. O cara que faz o Harrison Ford, ele faz o Indiana Jones, ele faz o Blade Runner e ele faz o Han Solo. Ah, é só isso? E o Han Solo atirou primeiro. Ah. É porque eu tinha esquecido o nome do Han Solo, entendeu? Ah, entendi agora. Eu tô... que o Indiana Jones tá fazendo no Star Wars? Eu tava com o rosto na cabeça e aí eu não lembrava mais. Eu tinha lembrado de Han Solo, mas tinha esquecido de Harrison Ford. Pois é, eu lembrei do Harrison Ford. Que pra mim, cara, ele tem que estar de volta no Star Wars 7. Mas velhão assim, sendo o pai do sendo, safado. É, sendo Han Solo pai de todos. Pai de todos. Então, cara... Tô com um pouco de medo, né? Porque o primeiro filme da trilogia eu nunca acho que é o melhor. E depois que cagaram no primeiro filme, eu tô com medo de cagarem nesse. Apesar de ser J.J. Abrams, obrigado de novo. Salve de palmas pra ele. Salve de palmas pro Tom Cruise também. Salve de palmas pro Tom Cruise, que tirou esse cara da televisão e falou: vem, vem dirigir o meu Missão Impossível. E ele foi lá e foi pro cinema e virou famoso e tá aí hoje dirigindo essa. Rapaz, dá um podcast do JJ, hein? Com certeza, um vai ter. Podcast do JJ. Vai ter sempre. Podcast do JJ. Pra sempre, Lost. JJs, né, velho? Cara, JJ Abrams é um dos meus diretores favoritos, acabou. Preciso ser diretor com JJ no nome, é um dos maiores escritor. Nomes da nova geração de diretores, só digo JJ isso. JJ RR. Ah, é? Foi mal. É, porque, velho, ele fez Lost, ele fez Fringe. Fez Lost, fez Fringe, Trek, fez Arquivo X, Arquivo fez X, Star Trek, fez Missão Impossível 3, que é do caralho, fez que Missão cara procura, 4, mano? Que é do caralho. Fez Super 8, que não é tão... Super 8, que é bom, né? Não é tão bom assim, mas é bom. Super 8 é bom, mas não é tão bom assim, não. Não é um Star Trek. Porque tem a mão do Spielberg, né, também. E o Spielberg, às vezes, ele perde a mão. Ah, então você quer dizer que a culpa do Super 8 não ser tão bom é por causa do Spielberg. Não, mas o Spielberg, ele... Eu sou sempre assim, eu quero ter a morte, né, velho? Eu sempre chamo... Ele já tá naquela idade, né, o Spielberg. É, o Spielberg... Ele vai fazer o Halo. Hã? É. Ele vai fazer o Halo. Ele vai fazer o primeiro episódio do Halo, né? É. Que é sempre assim. Ah, é só o piloto? Não é só o piloto, mas é só o piloto. É porque ele não vai ser aquele cara que, nossa, vamos focar aqui nesse roteiro e tal. Ele vai ser o cara que tá por trás, entendeu? Vai fazer nada, tu vai ver. Vai dirigir, né? Só pra poder o povo assistir a parada. Já tá maravilhoso. Ele vai assinar o nome dele, né, nos episódios. É. Idiotas. E enfim, bônus track. Bônus track. Bônus track. Bônus rixa, bônus idiota, bônus tudo. Bônus rixa idiota. Não sei se idiota é do bônus ou se é do rixa, saca? Bônus rixa, idiota. Bônus idiota de rixa idiota, né? Chiclete com banana e asa de águia. Reflitam. Simbora, hey, simbora, hey. Reflitam, não tem nem mais o que falar. Tu sabe defender alguma coisa aí, Alexandre? Eu não conheço nem os dois. Asas de águia ou... Não, é chiclete? Chiclete com banana e asa de águia. Cara, não, não, cara, não. Não, não, valeu, não, obrigado, não, já não. Pode fechar aí, né? Não, não. Não segura o que você falou. Você tá com a rixa idiota, cara. Não. Não, essa rixa é muito idiota, velho. Não tô entendendo muito a sua rixa. Nossa, aqui. Nossa, porque... cara, que loucura. Loucura, cara, não. Que loucura. Acho que... Não, mas aí que tá. É meio merda. Acho que o cara que gosta de um, ele gosta do outro. E que se eles brigam é só porque eles gostam de brigar por natureza. Natureza de bicho. E... É igual Ivete Sangalo e Babado Novo, né? É, não. Aí é... Babado Novo chupa meu ovo e vai cagar. Não, mas Ivete Sangalo é muito melhor, cara. Não, se você gosta mais de Ivete Sangalo que Babado Novo, eu tenho que te odiar, cara. Não, te odeio, não, vou embora, não, cara. Não. Pode cortar meu áudio aí, valeu, não quero mais. Vou embora também. Ah. Cara, na minha opinião, na minha sincera opinião, você não tem que gostar de nenhum dos dois. Nem exatamente. Chiclete com banana e nem asa de águia. E se você gosta... Aviões de forró. Se você gosta, goste dos dois, goste calado, goste... Aviões de forró, porque o Riquelme toca muita bateria, falei. O Chimbinha, ele tá nos Vingadores, né? Chimbinha tá nos Vingadores Chimbinha... e ele vai estar também na Liga da Justiça. Não, o Chimbinha é aquele ator lá que faz o arqueiro. Aquele bicho, velho, o Chimbinha. É igual o Chimbinha, né, velho? É, o Gavião Arqueiro, velho. O Gavião Arqueiro. O Dudu Avengers? É, velho. É o Chimbinha, velho. Sabe não? É o filho do Chimbinha. É igualzinho, cara. Tá louco. Então. Então é isso. Então partiu. Caso encerrado. Caso Richa idiota. Idiota. Caso Richa encerrada, caso idiota. Até semana que vem.